¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, ouvintes, bem-vindos a mais um Friday Night. Então, tudo bem por aí? Tudo bem convosco? Preparados para mais um fim de semana em grande? Pois é, pois é. Ora, há concertos para assistir em grande neste fim de semana. Há muitos motivos, certamente, que vos vão animar os dois dias que têm de descanso, ou pelo menos assim desejo. E nós que estamos aqui deste lado, queremos dar-vos uma ajudinha para começarem em grande o fim de semana. Ora, então hoje vamos ter aqui no Friday Night grandes músicas, grandes dance music que estão agora a sair para as pistas de dança. Vamos começar aqui com, por exemplo, uma música de Bob Sinclair e de Shaggy, que é o mais recente trabalho destes dois senhores da música. Vamos ter grandes, grandes músicas também para ouvir. Por exemplo, Andrea Danica e One Night de Philip. Estas duas músicas são provenientes daquele mágico país da Roménia, que tem uma dance music, uma maravilha. Pois é, assim, ouvintes, e vamos então dar início a mais uma edição de Friday Night. Esta é a edição para o dia de sábado, 19 de março, é o dia do pai. Não me ocorre assim nada, nenhuma música que possa ser assim do pai para dançar, mas que ainda me ocorre alguma coisa, não sei, vamos lá ver. Bom, para já é tempo de abrirmos a música que hoje vai iniciar a nossa edição do Friday Night. É mesmo esta de Bob Sinclair com Shaggy. Vamos à música, começa a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. It's your lover, right. Shaggy, alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. I wanna give you all my tender loving tonight. That's right. I wanna feel, oh, I wanna hold, that's I wanna love. Touch your body. And show your sweet yeah, and hold your ring let's tight. Let's go! Such a beauty, the type of suit me. Has me stunned by her natural beauty. Woo. Give style so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursuing me. She tell me how she don't want to lose me. You're a sweet talk and she starts to do me. You'll be using my wrong shoot me. See that booty, loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is so revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, it's driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Ooh. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like eloping. Yes, I'm hoping. Woo. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is so revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feelings, so revealing. My heart is up for stealing. Woo. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. Let's go! pretty please. Rapping now. The song is called Murderer. Murderer is that kind of girl who kills everything inside ya. So watch out, cause you might have a murderer right next to ya. You know it's cheating. This is not a secret anymore. Fighting, I don't know what I'm fighting for. Voices, voices spinning in my head. Telling me this is not the end. You're killing me slowly. what I'm waiting for. 1 million ladies all over me. This is what I'm waiting for. 1 million people watching the sky. This is what I'm waiting for. 1 million people taking me high. This is what I'm waiting for. Thank you. one soul, one reason to have it all. One life, one world, so let the love take control. Então, gostaram da primeira peça musical? Pois, muito bem. Ora, agora só estamos aqui a recuperar o fogo, porque vêm aí mais 5 espetaculares. Uma delas é dos Narcotic Sounds e as já a seguir. Logo depois vamos ficar com Inna. Dois grandes sucessos da música dança, dois grandes hits da pista de dança dos últimos tempos e que nós vamos conferir aqui também no Friday Night. Ouvintes, estão preparados? Eu não quero dizer mais nada, só quero que a música role e que vocês desfrutem ao máximo desta noite, que apesar do frio lá fora, deve estar um calor aí dentro. Vamos à música! Here we go! Here we go! Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor.

cabeça. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight, yeah. Happiness is all around. Open your eyes. Thank you. continua. Bem-vindos a mais um bocadinho de conversa, só mesmo para respirar fundo. Dançamos muito, muito, não foi? Então vocês vão se preparar porque vamos ter muito mais para dançar nesta edição do Friday Night. E querem que eu vos diga alguns dos nomes? Então vou-vos dizer alguns dos nomes. Por exemplo, Pedro Casanova com Andrea e mesmo esta música Mambaia do grande DJ Zé Luís, que esta hora está também no Canal 2 com o Live 7. Mas tem mais. Vamos ter para abrir assim uma grande música. A música é de Ella Rose e chama-se I Can Feel. Ai, não conhecem? Então, palavras para quê? Vamos a mais uma contagemzinha e a música solta logo depois. 5, 4, 3... 2, 1. I can feel I can feel my world in somebody's hands. I don't like to hurt my, but everyone gets weak. Someone to rely on, that's what I really need. Now here we stand, with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we're making a word. Expecting the best when they hope for the worst. Don't let that hold you down. Let's festa continua. Estamos de volta depois de mais 5 grandes músicas. Agora tenho para vocês mais outras grandes 5, que incluem, por exemplo, aqui uma versão de Caça ao tema TikTok, numa versão remix, uma coisa espetacular, para conferir daqui a pouco. Mas antes, aquela que vai iniciar mais uma sequência de 5 músicas é a de Amy, The Power of Goodbye. Grande música esta, para conferir então nos próximos minutos. Esta e mais 4 que vem já de seguida, para que não percam o ritmo e continuem na máxima força, na máxima energia, onde quer que estejam. Eu espero, muito sinceramente, que estejam a gostar desta seleção musical, que estejam a gostar deste Friday Night e, acima de tudo, que estejam a gostar da entrada no vosso fim de semana destes dias 19 e 20 de março. Venha a música, vamos lá, The Power of Goodbye. Take me higher, take me to you. for the sunshine and sky. There's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let's set free, grab you deep inside. You said you're feeling where love can't hide, and then you're feeling through the moonlit night with your love. Just let your love grow, like a mountain stream, and let your love grow with the smallest dreams, and let your love show. And you know what I mean, it's the season. Let your love fly, like a bird on wing, and let your love find you the smallest dreams, and let your love shine. And you know what I mean, that's the reason. Nothing

bem, ouvintes, ouvintes, estamos quase a chegar ao final de mais um Friday Night na Rádio Antena Web, pois é, mas ainda não acabou, só vai acabar daqui a pouco, mas antes vamos ter aqui grandes músicas desta atualidade. Só vos digo mais uma coisa, que vamos ter assim lá para o finalzinho, uma surpresa, vocês vão adorar, vamos acabar em grande este Friday Night, mas vamos continuar também em grande, vamos ter, por exemplo, Usher, vamos ter também Jay Sean, mas aquela música que eu acho que é, se destaca assim nesta sequência de 5 músicas é logo a primeira. A música chama-se Bad Romance e é assim uma remix fantablástica da cantora Lady Gaga, ela que esteve solidária com os japoneses vítimas de um terremoto, de um sismo e de um desastre nuclear, uma coisa enfim, lamenta-se, mas felizmente já está tudo a ficar em ordem e ainda bem. Bom, mas vamos à música então, vamos lá ficar com Lady Gaga e o tema Bad Romance e mais 5 músicas, aliás mais 4 músicas. Depois eu volto, claro, está com mais 5. Atenção, porque vão ser para arrebentar, para que vamos em grande, na máxima força, mais um Friday Night. É a 6 da noite que estou aqui convosco e sabem o que é que eu vos digo? É impecável! mahini san do tin chamkari ari ari ari ari ari I did it again, so I'ma let the I'm feeling like you let it go. these clothes. You can finally feel the wind when it blows. Don't be scared to be free, to let go. Show it up, feel like letting go. I'm here and I'm on that red. As a nation, I'm bringing all your life. Kingdom, my name, I'm a name, can't change. You need to come over here, so I'll go with them limbs, yo. I feel like letting go. If you never know, baby, now you know. Cause you're one of a kind, now you're dressed so fine. Let me down and I'm a chain, you shine so bright now. What if you would just come right out of these clothes? You can finally feel the wind when it blows. Don't be scared to be free, to let go. Show it all, feel like letting go. Feel like letting go. Feel like letting go. Feel like letting go. Hit Where Is My Man, Captain Hollywood, ainda Where We Are, e por que não The Summer Is Magic, e ainda Madonna com What I Feel It's Like For A Girl. Imagina o que é estas 5 músicas todas juntas. É um espetáculo, não é? Pois, precisamente, são as 5 que vão fechar mais uma edição do nosso Friday Night. E eu disse-vos que íamos acabar em grande e vocês nem sonham o que é que vem para a semana. Só vos digo que para a semana o Friday Night é mais do que imperdível. Vai ser espetacular, vai ser um estrondo com grandes hits dos anos 90. Mas atenção, são aquelas musiquinhas que parece que nunca mais acabam, mas que também nunca nos cansam, é verdade. São grandes músicas para ouvir na próxima edição do Friday Night. Só anos 90. Vão ser 120 minutos de grandes músicas que nos fizeram balançar em décadas, ou numa década que já lá vai, há 20 anos, digamos assim, não é? Uma década que acabou em 1999, é um facto, mas que deixa grandes recordações. Pois, muito bem, ouvintes, quero que saibam que gostei muito de estar com vocês. Volto para a semana, fiquem bem, grande abraço e façam-me um favor. Sejam felizes e aproveitem bem o fim de semana. Até sexta-feira, ou melhor, até o próximo sábado. I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? I spend hours by the phone, where is my baby? I chew my fingers to the bone, where is my man? to scream and scold.

what it feels like, Virgo.